Mário Brito esta noite apresentou aqui a sua lista e vai ser o novo presidente do Oliveira. O que é que levou a candidatar-se para este novo desafio? O que me levou foi que, de facto, depois da época que eu considero que foi uma época brilhante a todos os níveis, pela dinâmica que foi criada no clube, pelo envolvimento que houve dos sócios, dos simpatizantes do Oliveira, penso que seria uma pena agora deixar acabar o clube. Portanto, acho que deveríamos tentar fazer um esforço no sentido de, mais uma vez, permitir que os nossos jovens, que a equipa de futebol se mantenha e tentar fazer o que for possível. E o objetivo será sempre a manutenção nos campeonatos nacionais. Não temos condições para mais do que isso e, portanto, acho que vamos tentar manter aquilo de bom foi feito na época passada. Sabemos que não vai ser fácil. Precisamos, obviamente, do apoio de todos os sócios, simpatizantes e de quem gosta do clube, porque sem eles nada será possível também. E acredita nessa manutenção, nessa próxima época? Será que nos pode revelar acerca da equipa técnica, por exemplo, do Oliveira na próxima época, ou ainda é uma questão que ainda não está a ser debatida? Não é tabu, não é segredo que o Miguel Valença vai continuar à frente da equipa e vamos tentar manter a estrutura da equipa do ano passado. O que é que o Oliveira significa para si? As pessoas, quando falam do Oliveira, falam inevitavelmente de Mário Brito. Assim, obviamente toda a gente sabe que eu que gosto de desporto, gosto do futebol, fui praticante enquanto era mais jovem e enquanto me permitia também jogar, e pronto, sim, e o futebol é algo que a mim que eu gosto e que e isso, portanto, eu nasci, como já disse, aqui na Assembleia, nasci em Oliveira, cresci em Oliveira e faço a minha vida toda aqui em Oliveira do Hospital, e gostando de desporto e de futebol é o que me faz gostar, obviamente. Oliveira é a sua segunda casa? O Oliveira é às vezes a primeira, mas está nas três primeiras, porque é a casa, é a empresa e é o futebol.